Edilson Farias. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher que me apaixonei, feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher que me apaixonei. Namoro uma moça rica e bonita, mas tem um defeito. Não gosta de banho, só veste mulambo, fede pra cacete. O friquito encebado, sovaco suado, que mulher imunda. Vai escovar os dentes, vai lavar a princesa e também sua bunda. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher por quem me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher por quem me apaixonei. Se você é cebosa, só fede a bosta, siga meu conselho. Vá tomar um banho, coloque perfume no seu corpo inteiro. Vista roupa curtinha e vá pra pracinha, dá uma paquerada e acabe com a tristeza. Acabe com a tristeza, dando uma trepada. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher por quem me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, esta mulher por quem me apaixonei.